Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, os 60 minutos habituais de música instrumental sem palavra cantada na antena da SBSR, e começamos com um disco novo, chama-se Phantom Gardens, pertence a uma canadiana que reside no estado do Tennessee, seu nome Paulina Cassidy. Sussurros, sintetizadores, samples, alguns beats de eletrónica, tudo feito com muito esmero neste LP recente e claro de 2019 de Paulina Cassidy a abrir Roots of Reverie. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Roots of Reverie estreia por aqui no entranze de música de Paulina Cassidy. Depois fomos até 1983, na altura uma revolução neo-folk promovida por Virginia Astley, disco From Gardens Where We Feel Secure. Há por lá gravações de campo, pianos, guitarras, flautas, tudo num jeito muito etéreo. Ouvimos A Summer Long Since Past. Depois, de South Shields, o trio DR Radio, da edição Part The Immense Quiet of the Dark Blue. Já quase a terminar, Close Cover, de Wim Mertens, músico, compositor, contratenor, pianista, guitarrista, enfim, com uma série de predicados. Wim Mertens aqui com um tema de Parts Extra Parts. Agora, Christina Van de Su, norte-americana autodidata, vai intitulando os seus discos com números. Vamos até à edição número 3 e ao tema de Christina Van de Su, Moon Drone. Scott Morgan já tocou com bandas como os Destroyer, mas faz música ambiental e instrumental sob alter ego Lost Hill, de Furry and Ecla Furry, depois Maps and Diagrams, o projeto de Tim Martin, rodou Letra C Addiction. E continuamos nesta emissão com dois talentos que se juntam para o disco Ancient Futures. Falamos de Christopher Willett e Ryuichi Sakamoto. Agora, I Don't Want to Understand. É sempre assim, sensível, delicada, minimalista, a música do galês Ian Hazeldine de Antonyms, é o projeto deste britânico e do disco Like Rumors of Hushed Thunder, 301210. Canção belíssima a terminar, para seguirmos em frente quase no final desta sessão do Entranze, com o alter ego do berlinense Christoph Berg. Chama-se Field Rotation, seguimos com Acoustic Tale 2. Thank you. Voltámos à música de Paulina Cassidy e ao disco Phantom Gardens, para logo a seguir a Field Rotation ouvirmos Phantom Gardens, o tema título da edição de 2019, e fechamos este Em Trance com Tim Acker, que no ano passado nos ofereceu o assombroso Konoyo, um projeto inspirado na música clássica japonesa. Ele que se junta para Instrumental Tourist, Daniel Lopatin, o nome próprio do norte-americano Oniotrix Point Never, de Instrumental Tourist, Vaccination for Thomas Mann. Já sabem, este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. Também no sítio do Em Trans encontram os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Voltamos de hoje a 8 dias. Boa noite. Até lá.